Rádio Nacional. Rádio Nacional de Brasília, FM 96.1 MHz e AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas 11.780 e 6.180. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM 1130, FM 87.1. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1. Rádio Nacional de São Luís do Maranhão, FM 93.7 e rádios Nacional FM São Paulo e Recife em 87.1. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A Rádio Nacional apresenta Poronga, Pesado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. Todo dia um desafio novo. Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Podemos ir com o Padre Chico. A hora que tu quiser. Espere. Hum? Aquela canoa que encostou no barranco, não é o moço que está saltando? É ele mesmo? Sim. Onde será que andou esse maluco? Obrigado, minha mulher. Eu não sei o que se eu devia. Que língua será essa que ele está falando com o pai? Sei lá. Ai, que bom! Que bom, ele voltou! Ele voltou! Ô, menina, para de pular! Bom dia, amigo! Bom dia! A gente chegou a pensar que tu tinha morrido! É isso, Isabel! Tenha mais compostura! Deve ter sentido falta de mim. E Pietari, como diz o Hélio. Olha, se voltasse miolo mole. Desculpem, o moço que me trouxe até aqui é índio. Ele quase não sabe a língua de sua gente. Mas a mãe que veio também esteve me ensinando algumas palavras. Nipietari significa sinto falta. Minaporé é compadre. E xingaré é... Deve ser palavra. Não, ela significa dança. Mas de que nação ou tribo eram esses? Bom, a mulher me diz que são capurinãs. É, mas o rapaz não parece índio, não. O nome dele é Hélio. Contou-me que o pai é mestiço. Ô, Luiz, como é que tu encontrou eles? Bom, quando eu quis voltar pro Tapiri, eu vi a canoa e pedi a passagem. O Hélio serviu no exército, onde aprendeu a ler e escrever. É inspetor de saúde e professor do Mobral. É, mas para isso precisava fazer um concurso. E fez? Fez um curso em Pauini, com a diretora que veio do Rio de Janeiro. Não, rapaz inteligente, força de vontade. Você está vendo, Isabel? Esse rapaz aproveitou o tempo em que serviu no exército para estudar. E tu aqui, tão perto de mim, que me propus te ensinar a ler, e você não... O moço nem falou que eu devo de estudar. Mas se o pai deixar, né? Eu deixo, mas como é que tu adivinha todo dia? Mas se quiser estudar, eu me ofereço para comprar os cadernos, livros, todo o material que for preciso. Não adianta, seu Luiz. Por quê? Eu não tenho quem me traga. E sozinha a mãe não vai deixar o bem. Bom, isso nós vamos arranjar, seu bem. Fique descansado. Mas a gente fala disso mais tarde, compadre. Estava preocupado com o desaparecimento do Luiz. É uma história um pouco demorada. E aqui neste sol... Ah, pois vamos entrar, vamos entrar. Quando eu peguei passagem na canoa do Hélio, pretendia ficar no seu Tapiri, seu Chico. As donas Éfas estavam na margem e me contou que o senhor tinha vindo para cá. É. E eu prossegui viagem para evitar que saíssem à minha procura. Ah, então tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos subir. Olá, meu. Vamos passar essa noite? Graças a Deus. O Adão ainda tá aqui para me tirar da cadeia. Passei uma noite de cachorro, Manoel. Quando me jogaram aqui, Manoel, tinha um bebo que ficou falando a noite inteira. Que conversa de bebo enche, não é mesmo? Bom, logo que o delegado chegar, falarei com ele e sairás daqui. Então irás tomar café num bar antes de voltarmos. Oh, Deus me pague, Manoel. Ah, quem vai pagar é tu mesmo. Vou debitar em tua conta a carteiragem. Tem uma coisa que eu não entendi, Manoel. Que é que não entendeste? O povo todo quebrou a cadeira, fez zoada, tirou em pé surrar o daqui. E não fiz, sou eu que vim pra cadeia, João. É porque fosse o cabeça do quebra-quebra. Eu, mano, Théo. Quem foi que gritou? Bota pra quebrar, minha gente! Quem foi? Fui eu, é. Ó, me desculpe, patrão. Ah, me não deve desculpas, mas aos coitados dos artistas, que terão que ficar alguns dias parados consertando tudo. É mesmo, mano, Théo, eu não pensei nisso. É que eu fiquei com raiva, né? Mano, Théo, mas não teve, tava engraçado. Meu tiro de bigodão, aqueles óculos. Quando a plateia ali, os artistas estavam dispostos a transformar a peça em comédia. Tu não deste. Foi isso mesmo. Ah, a atriz que ia fazer o papel de vizinha adoeceu à última hora. Ó, mano, Théo, e devia ser boa atriz. O nome dela é bonito, imagina só. Rosângela, que nome bonito, né? Quando eu sair daqui, eu vou pedir desculpa pro pessoal do circo. Não poderás fazer isso. Eles já tomaram um barco e estão viajando. Ah, mas com certeza vão subir pro nosso lado. Não, estão descendo o rio e só vão desembarcar em Manaus. Patrão, não fica zangado não, o senhor é o melhor homem do mundo. A dona Cristina deve estar muito aborrecida comigo. Ela e a moça tiveram que sair correndo. Né? Não, elas não se zangaram. E a dona Andréia? Já está voando para Manaus. É. Bom, olha, eu acho que o delegado chegou. Eu vou falar com ele. Bueno, conta pra gente. O que te aconteceu? Se perdeu na mata? Não, senhor. É, foi o que pensamos quando o compadre chegou aqui falando do teu desaparecimento. Eu peço perdão pela preocupação que deu a todos. Não era a minha intenção. Mas eu tô querendo saber o que te aconteceu. Você não estava perdido, devia estar em algum lugar. Claro que estava. Vai ver que foi procurar alguma mulher. É isso, menino. Isso é coisa que se diga. Eu sei muito bem que os homens gostam de dar seus pulos. Chega, o caso é muito simples. Com a visita de Andréia, os comentários que surgiram, eu recordei coisas que desejava esquecer. Então... Estamos apresentando o Dom Pedro da Guarata. Tem tudo que tem. Alô, você que está ligado na Rádio Nacional. Você poderá ouvir o programa Estúdio F, 10 da noite, todo domingo, aqui mesmo na Nacional. Continue curtindo nossa programação e a obra dos grandes nomes da música brasileira. Aproveite para pedir o seu fim no WhatsApp Nacional. 61-9989-1201. Ninguém grava como ninguém. Voltamos a apresentar Poronga, Testado e Coragem. Voltaram lembranças bastante desagradáveis. É, nós compreendemos. Aquele desejo de matar, de morrer, que costumava me assaltar quando continuava na cidade. Aqui poucas vezes eu tive dessas crises, que já não eram tão fortes. Quando surgia um momento desse, eu pegava uma enxada e ia capinar. Aprendi aqui que trabalhando a terra, o homem aprende a amá-la. Só então compreende que a terra é boa, é mãe. E mulher amorosa que se deixa vencer pelo carinho e não pela violência. Agora o senhor está falando como quem escreve verso. E por que não? Como já disse, eu aprendi a ir cultivar a terra para acertar meus pensamentos. Mas anoiteci, deixei o tapiri e fui para junto do igarapé. Tive desejos de andar. Pensei, andando junto do igarapé será fácil quando quiser voltar. É, mas se afastou da margem, se extraviou. Não. Eu segui o canto das águas. Foi com surpresa que escutei a voz que me chamava. Medida que viu a assombração. Não. Era apenas um caboclo velho, em pé na canoa. Perguntou se eu estava precisando de uma condução. E aceitei. E ele vinha para o rio ou na direção do nosso tapete? Não, senhor. Ia para o lado contrário. Aceitei e fui com ele. Ah, com certeza algum dos seringueiros que trabalha para mim. É um seringueiro. Se trabalha para você ou para outro patrão, eu não sei. Não lhe perguntei, né? Um caboclo de pele curtida, magro. cabecinha branca, contou-me que andou combatendo na Itália. Ah, o Antônio, o sargento, como todos conhecem ele para essa banda. E ele teve mesmo na guerra? Teve, tem documento que prova. Quando chegamos a um lugar que eu nem sabia onde me encontrava, convidou-me para assaltar e passar a noite em seu tapiri. Ele vive isolado. Ele me disse que todos falam que ele está caducando, mas achei que estava com um juízo tão bom como o meu. É, e tu dormiu na casa do pé? Dormi, isto é, fomos nos deitar quando a madrugada não demorava a surgir. Ele tinha perfumado farinha, cachaça. Não me fez muitas perguntas, eu também não me interroguei. Depois mostrou-me uma medalha que ganhou por ato de coragem. É, um amazonense que partiu com as forças expedicionárias brasileiras. Não, ele não é amazonense, não. É um nordestino. Não me preocupei em saber de que estado. E contou muita valentia? Não. Hã? Foi soldado, né? Deve ter matado muita gente. Mas fala deles não como inimigos. E compreendi quando me contou um fato curioso. As nossas tropas estavam em marcha quando os alemães começaram a bombardear. Ele recebeu um estilhaço numa perna e abrigou-se num dos muitos buracos abertos pelas granadas. Lá encontrou um outro soldado ferido. Estava muito mal e falava coisas que ele não entendia. E ele matou um inimigo. Disse que foi a sua primeira ideia. Mas quando ergueu a baioneta no clarão de uma bomba, viu os olhos do inimigo, percebeu o pavor, o medo da morte, e poupou o adversário. Ficaram 3 dias ali juntos, ele partilhando a pouca ração que levava com o inimigo. Poupou a vida do inimigo? Ele já não viu isso, deixou um inimigo. E apenas um homem, um semelhante que sofria. Disse-me que era pouco mais que um menino. Sofreram juntos 3 dias e 3 noites. A água que levavam acabou no dia seguinte. Mas deve ser horrível ficar num buraco sem ter para onde sair, com fome, com sede. Mas nessa noite choveu e os dois se abraçaram rindo. Bom, mas se não entendi a fala revezada do outro, como é que se entendeu? O gesto é ainda a melhor forma de comunicação. O homem, antes de aprender a falar, aprendeu a contar tudo com as mãos, com a dança. É interessante. Mas, por favor, conte-nos o desfecho dessa história. Eu estou curiosa. No terceiro dia, aviões aliados chegaram. Cessou o bombardeio. Uma ambulância passou recolhendo os feridos, enterrando os mortos. Os dois, o brasileiro e o alemão, foram na mesma ambulância. O brasileiro luta para defender sua terra. Briga com coragem, mas não sabe guardar ódio no coração. Tá certo. Ao chegarem ao acampamento, o senhor Antônio foi transportado para uma enfermaria da retaguarda. O alemão foi levado para o hospital do campo de prisioneiros. E tiveram que se separar? Sim, Isabel. E despediram-se com um forte abraço. O rapazinho alemão deu-lhe um beijo no rosto. E o seu Antônio, coitado, contou-me que chorou. É uma história muito bonita, mas queremos saber o que tu fez depois. Na manhã seguinte, levantamos e fomos em busca de comida. Estávamos indo para o rio quando apareceu um pequeno veado. Não percebeu nossa presença? Seu Antônio levou a arma ao ombro, estava fazendo mira, e não atirou. E depois me explicou que, vendo os olhos do animal, não teve coragem. Os animais são bons. Nós, os homens, é que somos maus. Seu Antônio viu os horrores de uma guerra. Viu homens matando seus semelhantes. Sim, mas a gente precisa comer. E comemos. Fomos até o rio. Ali pescamos o suficiente para o almoço daquele dia. Bem, mas como foi que tu apareceste aqui na canoa do índio? O Hélio passou por lá quando estávamos pescando. Falou que vinha até o rio. Pedi uma carona. Pretendia ficar em nosso tapiri, seu Chico. Mas quando Dona Zefa me contou que estavas aqui, eu continuei viagem. Agora, a Zefa está esperando a gente para almoçar. Eu já almocei às 8 da manhã, mas são quase 11 horas e eu tô só com o café da manhã. Vamos embora. Olha, Isabel vai ficar para almoçar contigo. Amanhã eu levo ela para casa. Já estás livre, meu sim. Agora vamos tocar para casa que temos muito trabalho. Ah, mano, eu vou trabalhar por 2, prometo. Pena que eu não tenha falado com o moço do circo, né? Explicar pra ele que eu não sou desordeiro. Ah, eles já estão longe, tu não tens nada mais pra explicar, Leidinho. Veja, patrão, aquele gaiola foi nele que o senhor disse que o pessoal tá no circo embarcou, lá. Né? Isso, estão voltando? O que terá acontecido? Oh, meu irmão. Dia um desafio novo. Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? A Rádio Nacional apresentou Coronga, Cessado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. Atenção, emissora. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Seis e quinze em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.